com essa equação, mas agora podemos pegar em cada uma dos valores da absorvância e convertê-los em valores de concentração real de números de áudios por unidade de tempo. É uma sensação assim. Fácil de fazer, não é? Na folha Excel, vocês convertiam imediatamente um valor para o valor da absorvência. Professor, isto é sempre a minha incerteza, mas a função, eu não estou conseguindo saber a função, é 9 vezes 10 ao 45. Você tem ali, que é isso, y igual, igual a 9 vezes 10 elevado a 18, não é isso? X. Não é? E y é igual a performance. E x é. Mas está a multiplicar por 9 vezes 10? Diga? O x está a multiplicar por 9 vezes 10 mais 10. Sim, sim, sim. Isso é tudo multiplicar. Pronto, se você quiser regular x aqui, fica com x igual com y sobre 9 vezes 10 mais 10 vezes 8. Certo? Portanto, fica igual a y sobre 9 vezes 10 elevado a 8. Isto está a ter muito problema. Quer dizer que agora nós temos uma relação entre o x, que é a concentração da nossa droga de unidade de volume, e o y, que é a nossa absorvância. Portanto, medida a absorvância, nós conseguimos converter estes valores em número de células por diluído. Está certo? E este era o primeiro passo. Não é? O segundo passo agora era nós pegarmos a nossa folha Excel e convertermos os valores de absorvância em valores de concentração de microalgas de qualidade de fonte. Certo? Portanto, basicamente, o que a gente tinha que fazer. Basicamente, o que nós tínhamos que fazer era pegar nestes valores todos, nomeadamente o valor das médias, e afetá-los por aquele valor que está a dizer. Não é? E provavelmente os valores da concentração. E desenhavam os gráficos. Os gráficos teriam de forma diferente? Obviamente não. A variável era o valor que vocês indicavam nas cálculas. Certo? Portanto, devemos olhar para os gráficos. Para os gráficos em estação de absorvência. Para interpretar as tendências das curvas sem qualquer problema. Porque elas variariam exatamente. Bem, muitas de vocês iriam. Não faz o sentido. Ok, então nesse caso vamos olhar para o nosso resultado da experiência mais longa. E se vocês se lembram, o que nós fizemos foi. Se vocês lembram, o que nós fizemos foi colocar as nossas lampejinhas a filtrar a luz e futuro a temperatura ambiente. Que eu não sei se 24 graus não devia andar por aí, 24, 25, não é? Se calhar 26, não sei, então, mais calor que está agora. E dentro da água, aquele aquário estaria a cerca de 16, 17. Nós baixávamos uma semana antes, também baixámos a temperatura uma semana antes, aquela alta, para termos temperatura à volta dos 16, 17 graus. Mas havia uma diferença muito grande entre a temperatura do bidon, não é? Da água no bidon, é para a gente usar para os animais, mas é para a gente com ele. Então agora, podemos tentar olhar para isto com olhos de perfil. Não é? E se vocês abstraírem da escala, que está entre 2 e 16 milhões de células por diluído, e interpretarem o 2 como 1 milhão, o 4 como 2, o 8 como 13 e o 16 como 4 milhões de células por diluído. Isto é um template, lembram-se que nós tínhamos. Bom, não competente de pessoas, não é? Portanto, apenas a coisa que está errada é esta indicação. Vocês veem neste gráfico que vos dá a média geral, não é? Que a quantidade de células inicial é muito diferente, o que é óbvio, está indicado na escala da desobediência. Portanto, no valor do ponto índice da experiência, vocês têm naturalmente valores muito diferentes da desobediência, porque na primeira vocês têm 1 milhão e quarta tinham 4 milhões de células que vivem. Portanto, é a primeira observação simples a fazer. Não é? A segunda observação simples a fazer, né? Olha, para estes médios, é que o valor da absorvância decresce com o tempo. Também é esperado, se os animais começarem a filtrar, naturalmente vocês têm redução das algas da suspensão. Portanto, tem um decréscimo da quantidade de algas, quantidade de volume, algum certo. São coisas básicas, mas para as informações a extrair do gráfico. Agora, podemos tentar olhar com olhos de ver um bocadinho mais. Se quisermos tentar olhar com olhos de ver um bocadinho mais, e isso é que é uma coisa assada, olhem, por favor, para ele. Concentrem a vossa atenção no gráfico do lado direito. E vou voltar a desligar a luz. Se vocês concentrarem a vossa atenção no gráfico do lado direito, a pergunta que eu vos faço é em que condições, ou seja, qual destas linhas, e eu relembro que são médias de 4 resultados de cada uma das concentrações, não é? Em qual destas concentrações é que a taxa de filtração é superior? Olhem para o lado direito, para este lado. Todas estão a descer, salvo esta que não mostra grande diferença. Retiram mais alto, está a ver? Vai ter menos alto, mas o clínico maior é este, não é? A seguir este tem este tem este e este só. Não é a alteração da vida. Há algum que tenha este clínico aqui? Está a ver? Olhando para este gráfico, para os resultados que a gente tem, parece que a temperatura mais elevada, a taxa de filtração mais elevada é obtida à concentração mais elevada. Quem não concorda com esta interpretação? A temperatura mais elevada, a taxa de filtração mais elevada foi. A 24 graus, a taxa mais elevada obtida. Foi com concentrações de 4 milhões de células por mililitro. Não é? Sim, as concentrações variavam entre 2 e 10? Entre 1? Não é para lá. Não é para aquela escala. Aquela escala está errada. Eu usei um template que tinha anteriormente e não alterei os valores gráficos. Valeu entre 1 e 4 milhões de células por mililitro. Por exemplo, se disse. Portanto, nós usámos valores entre 1 e 4 milhões de células por mililitro. O template estava errado, porque no ano anterior. Ou no outro ano antes, eu não arranjei lamejinhos, que elas morreram. No ano passado não arranjei exames, mas as primeiras aulas. E eu tive que usar destilhões à pressa. E como destilhões, com os valores que funcionam para lamejinhos, vocês não têm resultado. Precisamos de muito maior quantidade de aulas para ter resultado. Porque senão isto não tem. E tem, podemos, nas nossas experiências, estou a ter muito mais capacidade de remover algas de concentração, está bem? Portanto, eu disse para eles, não olhem para as escalas, utilizem as escalas, nós vamos utilizar Os animais extraíram mais hidroalga, fluidade. Por os animais estavam na suspensão com 4 milhões de células a 24 graus. Está bem? Então, concordo com isto. Este facto é certamente a curva com maior. Não é? Sim. Continua, é verdade. Só que você tem que olhar para a taxa de população máxima. E essa, naturalmente, ocorre quando os animais começam a filtrar, não é? Porque é a altura em que vocês, os animais estão extraindo mais da água. Depois há a água que tem menos animais na água, e por outro lado, já que se começaram a alimentar, é bem possível que já não tenham a mesma necessidade de se alimentar. Eu não sei se algum de vocês viu, mas essa poeira, nos copos, com maior concentração, nós tínhamos umas aglomerações de verde vinho. Não sei se aconteceu em algum das vossas escolas. Isso é muito frequente acontecer. O que acontece quando há demasiadas algas em suspensão? Os animais retiram as algas, mas depois não as ingerem, envolvem-nas em muco e mandam-nos para fora. E formam todos os seus pseudo-fezes. Não são fezes, as micro-algas não atravessaram, não tem visto, não é? Só apenas envolvem o tempo e as mensagens. O animal não pode deixar de filtrar. O animal tem que fazer isso. O animal deixar de filtrar pode durante tempo limitado. Não é? Porque. Eu respiro também. Exatamente. O processo de filtração é o mesmo processo que permite a oxigenação. De facto, o filtro permite ter para que você alimentar sobre o brain. Se eu for voltar a perguntar essas partículas que estão na sua. Não, essas são rejeitadas e ficam retidas no mundo. Portanto, já não ficam em suspensão na água. Normalmente isto sedimenta, aí a gente vê umas bolinhas verdes no fundo. Ok. Agora olhem para este. Não é? E digam o que é que vocês pensam acerca daquele gráfico. Quais é que foram? Qual é que foi a concentração que a taxa de filtração se mostrou mais elevada? Se nós abstrairmos este ponto, pode ter sido um erro. Ou seja, se colocarmos este ponto aqui embaixo, esta seria a concentração em que nós teríamos a maior taxa de transição. Vocês dizem, pois, mas isso é entrar a inventar, eu sei lá. Se não vier a ter puxado aquele ponto para cima. Ok. Imaginemos que este ponto é que tinha que vir para ali. Esta seria a mais elevada na mesma. Ou pelo menos. Ou esta ou aquela. Nunca aquela. Não é? Está bem? Portanto, dizemos nós, um ou outro caso, não é? Seria certamente 2 ou 3 milhões de células por mil litro a concentração em que nós conseguimos uma taxa de filtração superior, certo? Os erros ocorrem e nós temos os dados que temos que pensar com a informação que temos. Eu tenho a vantagem, como acompanho estas experiências há mais anos, ter a ideia, não é, do que é que acontece. Além de vocês ainda não. Mas os resultados são bastante razoáveis. O sentido de vida. Normalmente, a esta concentração, os valores de 3 a 4 milhões de células por mil litro são aqueles que mostram em que os animais mostram a maior taxa de filtração. E quando nós baixamos a temperatura, essa a concentração em que os animais conseguem retirar mais células da água por unidade de tempo baixa, que é o que nós estamos a ver aqui, certo? Concordam com isto, com esta aproximação? Parece que não é uma especulação muito grande, considerando que aqui os valores máximos estariam, eventualmente, nesta concentração, mas mesmo que estivessem naquela, estariam abaixo do que temos aqui. Está? Está bem? Ok, então como interpretar isto? Por favor. O que é que vocês. O que é que vocês pensam que poderá estar na base, não é, destas variações? Eu acho que no caso de temperatura menor, eles reduzem o metabolismo e não são capazes de encontrar tanto como na. Isso poderá ser uma explicação. Mas então, se imagino que eles estão a filtrar menos. Filtrar menos equivale a dizer que estão a passar menos água pelas brancas porque a atividade muscular não é tão intensa. Porque o metabolismo está mais baixo. Ainda assim, você estava à espera que a proporção, exatamente, de algo retirado fosse semelhante, como há muito mais algas. Suspensão a 4 milhões, mesmo assim estava à espera que se calhar desaparecesse mais algas. Por grau de volume, né? Suspensão de 4 milhões, muitas outras, não é? Não? Eu acho que isso é um componente importante. A temperatura mais elevada, teria mais tempo de ouvido mais acelerado. Permite uma ação de filtração mais intensa? Sim. Portanto, isso é uma parte da interpretação que eu acho que é correta. Mas acho que não é toda. Percebem? Portanto, acho que é preciso tentar arranjar uma explicação mais global. Um dos copos a cada uma das concentrações sem animal filtrado. Exatamente para ver como se podíamos acreditar bem no resultado. De facto, depois de 100%, o controle não baixa, a absorvência não baixa de forma acentuada do controle. Claro, com oscilações, mas tem a ver com os erros naturais e com. Como estamos a trabalhar com uma variável aleatória, não é? Temos que retirar um pouco de água daquela suspensão. Se a suspensão não estiver completamente homogénea, depois, enfim, poderá gerar essa oscilação. Está bem? Respondemos à questão com dados experimentais. Mas as células não se dividem na mesma. Só que a taxa de divisão é lá a taxa que elas vão ganhar também. Ou a situação do mundo. No período de tempo que nós estamos a considerar, não é? Mesmo que elas se dividissem, a questão é se há mais clorofila, probabilidade de volume ou não. Nós estamos a medir a intensidade de corpo. Não é? Há aquele comprimento de onda. Está dependendo da quantidade de clorofila. Portanto, o que nós podemos dizer é que, durante o tempo em que a experiência correu, a quantidade de clorofila não se alterou significativamente. A taxa de filtração pode ser afetada por aquele comportamento que estava a dizer, que se a concentração de algas chegar, pronto, o valor ótimo que nós vimos, eles não fazem filtração e fazem exato, os pseudofetos. Pode sim. Pode sim, senhora. Pode e acontece. Agora, temos é que tratar isso com um bocadinho mais de cuidado. Ou se calhar, usando um modelo muito mais simples. Se nós colocarmos outra vez um passo à frente, no modelo de gráfico. Ok. Vocês todos já foram crianças pequeninas, não é? E agora têm um primo pequenino, todos têm sobrinhos, todos têm amigos, têm uma criança pequenina. Vão para a praia de vez em quando, legal? Têm que ver, vão ficar para a praia quando eram pequeninos, não lembro? Nessa altura, levavam uns baldinhos de plástico, tínhamos bolinhas, uns peguinhos, brincavam na areia, não brincavam? Uma das coisas que vocês gostavam de fazer, eu também, era pegar na madeira, colocar na areia e pegar na areia. E depois, como normalmente, como todos nós temos, mais olhos de barriga, não é? Quem me permite montar aí, uma joga um monte de areia para dentro da peneira, e depois prendemos mesmo. Não sei como disse? Uhum. Prendemos melhor e mais areia. Quando tínhamos uma quantidade moderada de areia em cima da peneira, quando mexíamos aquilo tudo de areia, tínhamos prendemos muito. Não é? E essa é a explicação para estas diferenças. As parentes são críticas. Não é? Funcionam como críticas. Até no final, a quantidade de algas, a quantidade de fluxo, elas retêm as algas. E há correntes ciliares nesta zona, não é? Das brancas, depois conduz as algas para a boca. Conduz as partículas alimentares, neste caso, é uma alga. Drogas para a boca. Bem, ora, estes processos são ativos, não são passivos. Não é? Se vocês aumentarem o metabolismo porque aumentam a temperatura, é a droga que estes processos estão mais rápidos. Certo? Ora bem, se vocês temperaturam mais alimento, mais tantas, as brânquias começam a não filtrar tão bem e começam a ficar colmatadas. Porque elas começam a ficar com a peneira, começam a ficar com um baseado de areia e passa dentro. As brancas é a mesma coisa, começam a ficar mais colmatadas, começam a filtrar pior. Não é? Ora, nessas condições, se os processos de redução ativos dessas microalgas estão, digamos, a colmatar as brancas, forem mais rápidos, não é? Elas conseguem processar melhor concentrações mais elevadas. Se as temperaturas forem mais baixas, se o metabolismo estiver mais baixo, os processos são mais lentos. E elas não conseguem processar tão bem quantidades de álcool que elas têm elevado. Não é? Por isso é que as taxas são mais elevadas, a temperaturas mais elevadas, por estas duas razões. O metabolismo acelera e a eficiência da redução das algas para o alimento nas brancas também é maior. Está bem? E, portanto, isto quer dizer que as brancas vão colmatar concentrações também eventualmente mais elevadas. Percebem isto? Faz sentido? E onde é que entrar em termos de percentual? Quando a concentração é muito elevada, os animais pegam à mesma, removem as algas e as brancas, mas não têm necessidade de as utilizar na alimentação, que é demais. Também então têm que as excluir. E a forma de fazer isto é removê-las, envolvidas em grupo, e espelhas sem as colocar no intestino. Mas depois, se houver a previsquecer, eles não conseguem aproveitar isso? Não. A gente, o animal está a filtrar alguns e não se tem não é muito claro. Normalmente, a água aonde os animais estão, tem partículas alimentares mais suficientes para se alimentar, não é? Estamos a falar de como o animal tem um fundo de água limitado, pois um usuário de água deslocasse. Então, para montar tanto apoio usante, não é? Portanto, não é significativo todo. Sim. As galras colmatadas não podem influenciar também o metabolismo do bivalve em termos de não deixar a hematose ser efetuada tão bem? Por causa que as galras em si estão colmatadas de. Se nós pensarmos, enfim, no abstrato, se calhar pode ter alguma influência. Se as galas colmatam um bocado, a quantidade de água a passar é, enfim, é mais dificultada a passagem da água, e isso pode resultar numa melhor eficiência respiratória. Poderá. Mas mesmo assim, a temperaturas mais elevadas, depois têm maior capacidade de redução, isso aconteceria com concentrações mais elevadas também. Não. Estamos satisfeitos com a explicação ou acham que é um embuste? E os cuidados que são energéticos, qual é a vantagem então de fazer aqui? De não se alimentarem das algas e excluírem? Não é uma vantagem energética, é uma questão de não haver necessidade de nos excluir essas algas. Lá está, porque não as deixam estar. Porque elas têm que remover as brancas, seja como for. Sim. Se o uso não acontecer, o filtro deixa de funcionar. Depois deixa de ter água passada em branco e tem problemas com a oxigenação dos tecidos, etc. A respiração já tem a respiração e a alimentação estão articuladas. Tenho um humor de não sei se quero ter feito isto. Quando vem a maré baixa, elas fecham. Quando vem a maré baixa, se tiverem de ficar em zona de assim, fecham os pés. E até não respiram, estão aquele ponto todo sem respirar. Estão muito tempo, depois logo fechadas e quando estão vindo, normalmente mais baixo. Não respiram. Não. Por exemplo, agora estou a pensar nos mexicanos. Eles fecham, quando está a maré baixa, então é aquele tempo que estão dispostos. Estão dispostos porque não quer ser. Quer dizer que vais para nós, estou a dizer. E isso nós vamos ver na próxima. Vocês vão ver o que é que vai acontecer ao primeiro dia aqui, quantos animais estão. Estão. Está bem? Portanto, quer dizer, em geral, para animais que ficam nestas condições, mas os animais que estão fora da água baixam. Muito. Estão em meio úmido e com alguma água. Depende de onde estão e quando a maré baixa. Em princípio, as pessoas, nós medimos uma vez para ter uma pequena mexinha e também é feita. Quando estão em emoção, não temos animal dentro do seguimento, portanto, o animal do ar. Não sei o que é que acontece. Elas selecionam o tipo de algas? Isto é, são específicos? Não, a alimentação é o processo de filtração é passivo. Não é? Não sei como selecionar qual é a partícula. Gostam mais desta ou mais daquela. É? Podem é utilizar o que estão a reter nas algas para a alimentação. Ou desculpem, nas brancas para a alimentação. Estamos satisfeitos? Podemos ir para o seguinte? Hã? Nossa! E agora temos uma ovulação com isto. O que é que nós temos aqui? Este é o resultado do nosso trabalho com os netos. Não é? E, portanto, cada um de vocês, em cada um dos turnos, não é? Fez um conjunto de condições que, no geral, permitiram obter estas curvas ao longo de cerca de 250 minutos, portanto, ao longo de cerca de 4 horas. Certo? O que está aqui representado são médias do conjunto de indivíduos e numa das curvas, nesta curva, eu retirei um dos indivíduos. E a razão de ser um dos indivíduos, já iremos mostrar, a razão de que eu retirei um dos indivíduos é esta que está aqui. Vão ver esta curva? Não é? Se esta curva não faz nenhum sentido. Bom, porque é que não faz nenhum sentido? Muito provavelmente, o animal foi você que estava a usar uma pizza, não é? E alguns durante utilizava aquela pinça e pinçava o animal. Aquela pinça não era flexível, não é? Eu fiz a pinça com cuidadinho por baixo do animal, mas não é muito fácil, porque eles escorregam e tudo mais. Portanto, deve ter sido lesado e deve ter começado a perder hemolímpico. Desmesuradamente, não é? Ou perdeu se calhar uma parte também, mas isto sugere, isto é contínuo, não é? Isto é contínuo aqui fora, sugere que o animal devia estar a perder. Resultado, este animal não foi considerado nas médias finais, está bem? Vou voltar à outra observação. É, não é? E, portanto, aquela primeira curva é corresponde à média de 3 observações, não é? E as outras são a média de 4 observações. Bom, naturalmente, vocês também viram, todos vocês viram os gráficos quando estavam a ver o resultado no computador e viram que para cada uma das concentrações havia animais que tinham um valor mais elevado e outros com um valor mais baixo. Ou seja, havia variabilidade considerável, não é? E reparem, e esta variabilidade é natural. Estamos a falar de organismos vivos, estamos a falar de sistemas inertes, não é? Por isso, é natural que haja, enfim, esta diversidade de animais em que a água está a passar mais depressa para o seu interior do que outros. Está bem? Aliás, se vocês pensarem que existe uma relação superfície e volume, está dentro da dimensão, e nós temos animais de dimensões diferentes, não é? Só isto pode ter influenciado a velocidade com que eles ganhavam ou perdiam peso. Está bem? Embora nós tivéssemos os resultados que estão todos feitos para, em relação ao peso inicial. Portanto, são percentagens em relação ao valor do peso inicial. Certo? Bom, o que vemos é aquilo que estamos à espera de ver, não é? Quando os animais estão colocados em água mais diluída, e eu lembro, logo lembro, que estes animais são escolhidos ou podem viver nos estuários e nessas condições estão sujeitos a diluições da água. Não é? Ao longo do ano, no inverno, quando chove muito, a água dos estuários pode ver a sua salinidade baixar muitíssimo bem. Enquanto no verão pode ter a salinidade igual à água do mar. E depois também varia durante o processo de enchente ou vazão. Quando o processo de enchente entra a água do mar nos rios e a salinidade sobe, né? Durante o processo de vazão, esta água sai, a frente salina desloca-se para Jusante, portanto a salinidade pode baixar, dependendo do regime do rio, pode baixar muito ou pode baixar muito. Né? Portanto, estes processos, enfim, estes animais estão certamente naturalmente sujeitos a variações da concentração em sal da água quando vivem no estuário. Numa situação de diluição, eles aumentam o peso, normalíssimo, não é? Se eles tiverem maior concentrações de entidades, quando diluem com a pressão atmosférica, tendo o que forma, quando a água dilui, naturalmente a água liga para o interior para equilibrar as pressões atmosféricas, e os animais aumentam o peso. E naturalmente não há espera que em meio mais diluído, entre mais água do que em meio menos diluído, e portanto, aqui há um aumento de peso maior do que há aqui hoje. Esse aumento de peso está relacionado também com o aumento do volume, ou seja, claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Os animais têm um movimento com influência, e vocês viram, e aqueles que tinham sido colocados a 3 por 20 tinham um tamanho desmesurado às tantas, estavam muitíssimo mais estendidos, certo? Mas, por exemplo, nós que fizéssemos com um outro animal, com uma troca, uma avaliação. Nós fizemos com ouriços, já lá vamos. Ah, mas ouriços já não são capazes de. Não, já não são os ouriços. Nós temos dois ouriços. Neste tipo de peso, ouriços, o nível de salinidade da água está na qualidade do animal. Não é por acaso que nós fizemos. Deixem lá tratar um pouco cada vez e cuidar com a perna. Ok, portanto, isto é o que nós estamos à espera. E naturalmente, continuais. Então, é água mais concentrada do que o meio onde normalmente estamos, depois perdem, em vez de ganhar perna. Certo? Quem trabalhou com esses animais, os animais estavam colocados em diluições extremas, às tantas pareciam mortos. Não se mexiam. Quando foram recolocados em água 25 por mil, eles ainda estavam vivos. Está bem? Bom, mas se vocês pensarem um bocadinho, em que condições é que estes animais estão sujeitos a concentrações da ordem dos 45 ou 55 por mil? Não estão. Só estariam sujeitos se vivessem em poças, em enclaves, que estivessem muito na zona, muito próximo do limite superior da areia. E poças essas que, se não fossem refrescadas em cada areia, e que só fossem refrescadas durante 15 em 15 dias, nessa altura tem processo de evaporação, tem concentração da água, senão não existe. Portanto, existe diluição, pode ser mais que vimos, por exemplo, mas não existe concentração acima dos valores da água do mar. Depois tolero muito melhor a diluição em concentração. Para que eu não estou a usar os 75 por mil, nem consegui havia naquela base de dados, havia naquela feira que ela viu a posição de uma concentração de 75 por mil que eu deixei de usar. Se não estava a usar mais todos. Não há necessidade. Está bem? Ok. Se você olhar para a linha azul, corresponde à linha em que teoricamente não haveria variação. 30, portanto, seria a linha dos 35 por mil. Certo? Bom, então porquê que aquela linha não está nos 100%? O metabolismo do próprio animal também oscila ele próprio. Há uma razão muito simples. Vocês lembram-se quem é que teve a primeira aula? Alguns de vocês. Como é que vinham os animais? Vinham assim em fugos. Não é? Eu coloquei-os dentro da água, mas eu não sei exatamente onde é que eles vinham. Se tivesse sido a minha água do suário, a água do suário não está tão desigual. Pode estar a 32, a 31, a 28, não está a ser a 35. Está bem? Portanto, eu não sei onde é que eles vinham e por outro lado estavam assim. Portanto, se eu estivesse colocado em água no mar no dia anterior, eu estava à espera que os valores oscilassem e andassem muito próximo do 100%. Como isso não foi possível, aliás, os animais, os primeiros animais que nós tínhamos com ele foram comprados no quarto-feira, ou assim. Só olhando, fazer o favor de comprar mais melhores de pesca naquela própria manhã. Pois nós não sabemos a história anterior. Agora, sabemos que os animais não estavam no meio líquido e frequentemente são apanhados em zonas de uma solididade inferior. Nessas condições, os 35 por mil seriam acima da solididade que eu experimentava anteriormente e, portanto, estariam na situação de desmonte. Não é? Se temos vezes uma solididade superior àquela que não está a fazer. Está bem? Está? Muito bem. Às tantas colocámos animais de novo a 35 por mil e isto aconteceu ao fim de 140 minutos. Bom, aparentemente a recuperação foi muito acentuada e rápida, não é? Então, tendem a voltar aos valores originais. Mas se vocês olharem com muita atenção, e isso percebe porquê, não é? Porque agora. Se eles perderam água, se eles ganharam água, desculpa, e ficaram, portanto, com o meio interno, com uma menor função osmótica, do que tinham inicialmente, agora, quando colocados em água, a tendência assim, por mil, depois vão ter tendência de passar para o meio da melhor função osmótica, porque agora em água a tendência assim, por mil, e perdem o peso. E o mesmo acontece nos animais que estão sujeitos a concentração mais elevada. Está bem? Está bem com o raciocínio inverso. Não é? Ora bem, agora vamos olhar com atenção para o fim deste gráfico. Vocês já vão perceber porque é que eu uso as 6 horas. Das 6 horas consigo 4 horas de observação de um animal. Está bem? Reparem que eu preciso mesmo deste tempo, só não vejo nada. Este valor vem de onde? Aqui, não é? E está acima do valor original. Não está? Este valor vem de onde? Sim. Ou estes dois? mesmo tem que tendência a vir um bocadinho para baixo. Bem. Precisávamos de mais um bocado. Se a gente tivesse mais uma hora de observação, mais três edições, esse bom. E a pergunta que eu faço é ser verdade? Claro, não temos dados continuados, mas temos uma tendência, parece que este está acima. Parece que este tem tendência a vir para baixo. Não é? Portanto, a ser verdade. Eu tenho experiências anteriores com 6 horas de registro contínuo. Não é? Em que o padrão é o mesmo. É? A ser verdade. Tenhamos esse cuidado, não é? Qual é que poderá ser a razão para que os animais que estão colocados em concentrações mais elevadas não estabilizem próximo do valor original e, portanto, passem para cima, não é? E os animais que estão colocados em concentrações mais baixas não estabilizem o valor original e cruzem para baixo? Porque eles também não têm um medidor interno, digamos assim, em que estão ali ao mililitro de água que deixam entrar para dentro do corpo. No fundo, então, porque é que então, porquê é que não ficam do outro lado? Ou seja, porquê é que estes não ficam do lado baixo? E aqueles não ficam do lado de cima? Não tem a ver com a necessidade deles, os que tiveram uma concentração com menos, pronto, tiveram um meio mais concentrado, tiveram necessidade de ficar ligeiramente num meio mais diluído. Para compensar os órgãos. Essa coisa não diz muito isso. Até pode. Eu acho que lá bem no fundo haver alguma razão para isso. Mas eu tenho que saber qual é a razão. Eles se calhar têm. Portanto, com esse tipo de resposta, a minha votação seria zero. Então, nós estamos aqui a especular, não é? Claro que sim. Frequentemente, o que é engraçado é que a gente pensa olhar para o fundo, não é? Alguém tem alguma ideia? Ora bem, é muito simples. Vocês estão a considerar membranas semipermeáveis. É? Estão a considerar que a membrana apenas deixa passar água e nada mais. Mas será verdade isso? Passam alguns dias, não passam. Agora imagine um animal colocado, por exemplo, aqui assim, numa solução que é muito concentrada. Ora bem, se a solução é muito concentrada, a pressão osmótica é fora. É superior, portanto, a pressão osmótica dentro. Portanto, a água tende a sair para equilibrar a pressão osmótica. O animal tende a perder peso. Nós vemos aqui. Certo? Contudo, a concentração em sais, nomeadamente em sódio, que é de sódio, a água do mar tem sobretudo de sódio. Os íons, por exemplo, sódio, há muito mais íons de sódio fora do que dentro. E também mais íons de cloro fora do que dentro. Haverá alguma entrada destes íons para dentro do animal. Não, não será só a migração de água para fora, mas alguma migração destes íons para dentro. Ora, se isto acontecer, a quantidade de entidades dentro aumenta em relação ao original, que não aumenta. Não é? Quantidade de entidades dentro, quantidade de íons, moléculas, etc. dentro, por unidade de volume aumenta em relação àquilo que acontecia no início da nossa experiência. Mas também da mesma forma que a tua também sai. É verdade. Só que leva tempo a sair. E portanto, quando a água, quando vocês colocam a dimensão por mil, ele não estabiliza este valor, que seria o valor que ele estabilizaria se partisse os valores iniciais, ou que seria o valor espectavelmente estou a dizer isso com os iniciais. Neste caso, se calhar, até mais abaixo. Não é? Mas ele cruza aquela linha exatamente porque agora tem mais atividades do que só. Está bem? Se vocês esperassem o tempo suficiente, o que é que nós estávamos à espera? Naturalmente, isto voltasse a atualizar próximo do outro. Percebem isto? O mesmo raciocínio se pode aplicar em animais que estão colocados em situações muito diluídas. Porque agora, não só a água migra para dentro do animal, mas alguns íons do animal migram para fora. Quando, portanto, ele fica mais diluído, se vocês quiserem, no interior do que estava originalmente, para um volume igual ao original. Por isso, quando colocar a 35 mil, não é? Esse 35 mil passa a ser hiperosmótico em relação ao interior do animal. E, portanto, o animal comporta-se como se nesta situação e passa para baixo um bocadinho. É? Com o tempo, isto tenderia a voltar para o valor de 100%. Está bem? Percebem isto? Okay. Esta é a justificação que eu quis fazer uma observação utilizando as três aulas práticas e não vou tentar apenas com uma hora de observacional. Está bem? Com uma hora de observações, vocês veriam apenas isto que está aqui, daqui para a esquerda, não é? Portanto, ficaríamos sem esta informação, que é uma informação engraçada. Por outro lado, se ao fim de muito pouco tempo vocês colocarem 35 por mil, vocês não conseguem ver este efeito. Não houve tempo para que esta ligação de íons fosse suficientemente intensa. Precisamos bastante tempo com os animais, nas diversas concentrações, para depois conseguirmos ver este efeito. Está bem? Podemos arrumar o dedo? Está arrumado? Então, olhar para os olhos. As pessoas que vieram ver com esse color. Para o animal que está colocado 35 por mil, variação, não é? Esta variação pode ser vivida. Reparem que a variação ocorre sobretudo quando estas concentrações aqui são variáveis e muito menos aqui inicialmente. Não é? Isto pode ser devido à contaminação, porque nós estávamos a usar apenas uma serinha, não é? E portanto pode ser devido à contaminação da nossa amostra. Não sei se terá sido, poderá ser. Não é? Mas os valores, se a gente olhar para os valores, na realidade estão muito mais próximos de 3,5 do que do resto. Eu não estaria à espera que houvesse grandes variações no animal azul. Estas podem ser contaminações nos casos. Tá? Na certeza, porém, que o padrão de estes estarem todos a descer e depois estarem todos a subir, não é por acaso. Portanto, quando são focados, não é mais diminuído. A água no interior do belo cordial fica mais diluída, quando o caso é bem mais concentrado, fica mais concentrado. Não é? Quando voltamos a colocar 35 mil, eles tendem a recuperar-se. Tá? Agora, vocês viram, toda a gente que trabalhou com o orifício, viram que a água ficava muito escorada em situações extremas, ou de bastante diluição, não é? Ou de concentração consideravelmente mais elevada. A água ficava corada, não ficava? Ficava descrito. Portanto, ficava muito corada, depois ficava menos corada, quando se aproximava. Portanto, faz sentido que os três. Ora bem, reparem uma coisa. Alguém disse há bocadinho que os 10 esticam. E o que é que acontecia se não esticasse? Não é? Bom, se o tormento for proteado, os animais são obrigados a beber água nos tecidos, não é? Por razões osmóticas. Mas a fronteira é fixa. O que é que vai acontecer? Que é o caso do urso. Vai ter água a entrar, sozinho tem que entrar, mas com a fronteira é fixa, vai ter água que vai ter que sair. Então, se vocês têm água a entrar e têm, certamente, células que realmente podem estar afetadas nas situações mais extremas, que provavelmente sofrem disso, e esse conteúdo é arrastado para o exterior, porque a água vai ter que entrar, mas a fronteira é rígida. Portanto, se entra a água, como a água não é combustível, praticamente, não é, vai ter que sair para o lado qualquer. Entra para os tecidos, e vai ter que sair do animal. O céu lugar, para qualquer lado, vai ter que sair. E vai arrastar, naturalmente, compostos que estejam. Aliás, eu só recuperei os animais de 35 mil. Não quer dizer que eu não queria ter recuperado o que estava a 25 e gostava de tão ver. A questão é que eu ia colocá-los de novo no global. Se eu buscasse alguns animais, a tendência global matava todos os animais. Morreu tudo. Não é? Portanto, eu só coloquei que estavam 35 mil, porque tenho a certeza que se aguentam e os outros ajeitei. Porque senão, o pior risco de matar aqui. Está bem? Não, era 45 mil, era 55 mil, via-se bem a 3 por mil, via-se bem a 10 por mil. Está bem? Sendo que a 3 por mil estava muito parado, a 10 por mil estava um bocadinho menos parado. Está? Ok. Portanto, os ouriços são completamente da população. Não têm que ser da população. Aliás, vocês veem que estes ouriços estão dentro do estuário, vocês não veem o ouriço do mar. Vêm por fora do estuário. As rochas. Eles, de facto, não têm capacidade. Podem existir variações da concentração, mas não têm. Eles estão relativamente externos ao ouriço, não é? E são completamente da mesma forma. Aliás, é um modelo, um bom modelo que o organismo da mesma forma. Tá? Mais uma questão em relação a isto? Então, eu queria aproveitar o resto. Ah, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não seja um doce. Não. Animais de água doce são sempre voadores. Tem que ser, não é? Porque tem que. Pai, a concentração. Exatamente, a concentração do meio em questão, não é? É sempre muito, muito baixa em iões, não é? E para que haja vida, tem que haver mel, são verdes. Então, se for alguém que esteja no sistema nervoso, não é? Tem que ter os fósseis, os potássios, os cósseis, aqui os cálcios, não é? Portanto, tem que conseguir secar, são todos hiper aos moléculas, os animais de a água salgada são quase todos os moléculas, a grande maioria são os moléculas, com salinidades, com cosmolidades muito próximas do mar, mas animais que vivem nas zonas da fronteira, nas zonas intertidais e interestelares, desenvolveram muito alguma capacidade de produção. Também com muitos carneiros, que vivem, são os maquiados, por exemplo, vivem no fora da água do mar, tempo, não é? Ao carneiro verde que é estorino, os carneiros terrestres são os corredores, não é? Portanto, há uma série de teorias que são corredores. Está bem? Então temos que ir. 4 anos? Vem lá em para o rosto. Só para viajar. Demorámos mais tempo que eu queria. Não interessa, mas eu queria. Enfim, discutíssemos bem os resultados, senão não vale a pena, não é? Ora bem, eu queria só discutir melhor com vocês uma outra coisa, que é o seguinte.